Jesus, para 3-0. 3-0, Jesus, 3-1, 7-0. Fox Alpha Kilo, faixa 3, Romeo Azul 6908. 0, Solange 24, e do Via Fox, taxi Alfa Juliette, portal 62. Fox Alfa Juliette, portal 62, 3170, obrigado. 392, Solas 29, via direita, taxi Alfa Juliette, portão 3. Fox Alfa Juliette, portão 3, 9792. Bom dia, vou na 192. Vou na 192, bom dia, transporte. Afirma, 192. 192, autorizado para Recife, via 297, nível 370. Liga fuga, transição na Caju, com vasqueira após o decolagem. Responde 5403, controle 1208. Autorizado Recife 670, Fuca, Caju, Corrocedo, 5403 e 208. Na rota pelo 97. Reta pelo 97, sim. Reta pelo 92, portão 8, chame para o estacionamento. Valeu. Bear Planet Flow 1193, está na posição 8.77. Alívio, chama o táxi, voo 1193. Livre, finalmente chama o táxi, voo 1193. Táxi Gol 1192, 79 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Marcel. 1192, táxi autorizado até o ponto de espera 10 via Tatuani Índia. Ponto de espera chama para a decolagem, altímetro 10017. Confirme, está autorizado táxi até o ponto de espera 10 via Alfa Índia, Táxi Gol 1192. É Táxi Uni, Táxi Índia. Ataque 1 e ataque 2, ataque 1192, ajuste na 0 e na 7. 92, meu ponto sai da 190, pronto. Falou 192, autorizado, aliá, e decolar pistão no zero, vento no 00 grau, 07 leste. Luz de decolagem da 190, do 192. Meu nome é Sérgio Luiz, eu também estou passando, sendo investigado por Bombete 1, 1-0-0-5-0. 192, chama-se a princípio, na próxima 2000, 2005. 2005, 192. Tá, o 972, esse para 2 hoje está para 7. Autorizado o IMS-3 apitando 0, e qual a possibilidade? Obrigado, é 0017, autorizado o X-Ray da 10, chamaremos estabilizado com 1972, descendo para 2. Chino 9-0, escuta bem, se eu te vou meter uma live, escuta 9-0, faz 0. Pronto, 9-5-0. Pronto. 9-5-0, autorizado com fins, com o plano de voo, é Posota, 3-1-2-1, outro Hulk, nível 4-0-0. Subida a Guarulhos, transição elefa, curva à direita fora da decolagem. Transponder 5420, controle 1208. 0080, se defende. Onde o Flamengo? Senhor, você não tem cuidado. 7, curva direita, para decolagem na Coral 1 no grau. Responde 5425, controle 1208. Só você vê chegada a bomba de ouro, sabe o nível de voo 0 se quiser. Solo Zulu 2, livre via Fox, taxi via Alfa, chama antes da Juliette. Fox, Alfa, Juliette, chamaremos, estou 1-1-7-2. Chilean Airlines 0, 7,000 feet, clear to Alex Final, inform establish. Continue to stand by, report establish on Final, Argentina 1910. Curva direita para a decolagem, transpondo 5424, controle 1208.